net@radarlisboa.fm. A hora do bolo, 60 minutos com muito chá. Muito chá. Olá, daqui DJ Tio, estou aqui para vos apresentar o meu bolo. Este bolo tem um conceito um pouco diferente do habitual. Tratam-se de temas revisitados por artistas diversos. Gosto particularmente desta seleção, porque os temas são interpretados de uma maneira bastante distinta da original. É também interessante a diferença entre os artistas originais e os artistas que aqui fazem a versão. Podemos começar por uma versão dos Teenage Fan Club de Madonna, Like a Virgin. So fine and mine. But till it takes the sound before you make it, start to freeze as someone looks you right between the eyes. You're paralyzed. Vossas músicas preferidas para o lanche perfeito. 60 minutos com muito chá. Oh.

good cheer, one man can take. viram Luna a tocar o clássico dos rockers Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Anteriormente também ouviram o original de Smokin' Robinson, tocado aqui pelos Dizzy Mary Chain. A seguir vão ouvir uma das minhas preferidas nesta seleção, que é o clássico da Britney Spears, interpretado por Travis. so I face the final curtain. You can't, I'm not the queer. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. Each and every highway has earned much more than this. I did it my way. Ouvimos Sid Vicious a desbundar com Frank Sinatra, com o clássico My Way. Anteriormente ouvimos também uma música dos Smiths, de There's a Light That Never Goes Out, interpretada aqui pelo Schneider TM. Vamos ficar então com os Placebo, para acabar, a tocar uma versão dos Depeche Mode, I Feel You. Adeus, DJ Tio despede-se com um grande abraço e até à próxima. Sun and shine.